Yo, quantas vezes temos a chance de atirar no peito do inimigo, acabar com tudo de uma vez por todas, dar um fim em tudo isso? Mas será que depende só de nós o rumo de toda essa história? Quando envolvemos outras pessoas, quase tudo muda a trajetória. Destinos envolvidos, amores destruídos, cadáveres enterrados, pais que ficam sem os filhos. E vice-versa, a solução não é assim tão concreta. Depende de cálculos e métricas, depende da ética. Será um homem só a ganhar todo o mérito? Geralmente de patente mais alta receberá todos os créditos. Não importa quantas baixas você causou e nem por onde andou, as torturas que sofreu, nem a dor que aguentou. Quem deixou pra trás, meu cara, é só problema seu. Eu falo assim de uma forma clara, porque parece que ainda não entendeu. A máquina de guerra funciona à base de sangue humano, derramado pelas calçadas da vida, por onde passamos. Ninguém sabe, ninguém pensa, ninguém vê. Está aqui na sua frente, pronto pra te abater. O inimigo invisível dentro da sua mente está perto. Você persegue o mundo inteiro, mas o erro é interno. Ninguém sabe, ninguém pensa, ninguém vê. Está aqui na sua frente, pronto pra te abater. O inimigo invisível dentro da sua mente está perto. Você persegue o mundo inteiro, mas o erro é interno. Procurem não se apavorar. Não há nada a temer. Olhem pra mim. Eu não tenho medo. Vamos acampar aqui por esta noite e entrar na zona proibida pela manhã. Chega uma hora que todos os sonhos vão se tornando inviáveis. Você se torna uma pessoa fria e de sentimentos amargos. É sempre assim, pois é isso que o sistema deseja. Ver seus pedaços espalhados pra que todo mundo veja. Foi só mais um veterano, alguém que já cumpriu a sua missão e foi julgado na sociedade como alguém que não tem mais noção. Faz aqui, pois lhe foi ensinado uma coisa. Quando estava pronto e preparado, o rumo da história foi outra. Quem é mesmo o inimigo? É claro, alguém como eu. Da mesma idade, a mesma face, o mesmo medo, agora fudeu. Será mesmo essa pessoa que eu tenho que matar? Cadê aquele idiota fardado de cabelos grisalhos que só sabe comandar? Ele que eu quero, me diz agora onde ele está. Pois foi por causa desse desgraçado que agora ninguém vive em paz. Briga, todo mundo mata, todo mundo odeia. Faz tempo que não vejo um sorriso estampado na face alheia. Ninguém sabe, ninguém pensa, ninguém vê. Está aqui na sua frente, pronto pra te abater. O inimigo invisível dentro da sua mente está perto. Você persegue o mundo inteiro, mas o erro é interno. Ninguém sabe, ninguém pensa, ninguém vê. Está aqui na sua frente, pronto pra te abater. O inimigo invisível dentro da sua mente está perto. Você persegue o mundo inteiro, mas o erro é interno. Você pode enganar alguns macacos por algum tempo, mas não a todos nós. Viram só? Não há nada com que se preocupar. Agora vamos todos dormir. Sairemos de madrugada.